mesmo um só momento. Em meio a sofrimento. Boa noite, Rádio Mateus 633, diretamente de Vila Velha para toda a internet. Daquela caminhada, daquela cruz pesada. Este é o programa Personagens Bíblicos e hoje nós vamos estar falando de Abigail. Abigail é um personagem bíblica. Talvez não muito conhecido, mas de importância para todos nós. Tudo isso ele passou e de nada reclamou. Foi por mim. Hoje posso então. Mas quero ir pra glória, pro lindo céu de luz, ó sim. Já posso imaginar aquele Salvador, de quem falo com amor. Oh, sim. Hoje posso então cantar. Posso então falar desse tão grande amor que se entregou na cruz. A história de Abigail, irmãos, está no livro de 1 Samuel, no capítulo 25. E diz: pouco tempo depois, Samuel morreu, e todo o Israel se reuniu para as cerimônias de enterro. E ele foi sepultado no túmulo de sua família em Ramá. Nesse meio tempo, Davi desceu ao deserto de Pará. Um homem rico de Maom possuía uma criação de ovelhas ali, perto da vila do Carmelo. Ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava no seu rancho nessa ocasião para cortar a lã das ovelhas. O nome desse homem era Nabal. Sua esposa, uma mulher muito linda e inteligente, chamava-se Abigail. Abigail, então, era a esposa de Nabal. E a Bíblia fala que Nabal era um rico fazendeiro e que Abigail era muito linda e também inteligente. Mas o marido Nabal, que era da família de Caleb, era um tipo esquisito, grosseiro, teimoso. Era um sujeito difícil de se lidar. Difícil de se lidar. Quando Davi soube que Nabal estava cortando a lã das ovelhas, enviou 10 de seus moços ao Carmelo, a fim de entregar a Nabal este recado: que Deus faça prosperar você e sua família, e aumente muitas vezes tudo que você possui. Disseram-me que você está cortando a lã das suas ovelhas e cabras. Enquanto seus pastores estiverem entre nós, nunca fizemos mal a eles, nem tiramos coisa alguma deles durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Pergunte aos seus moços e eles lhe dirão se isto é verdade ou não. Agora enviei meus homens para pedir que você nos faça uma pequena contribuição, pois chegamos em uma época feliz de festas. Era Davi, né, irmãos, que estava falando aqui. Por favor, mande-nos qualquer coisa que tiver à mão. Os moços deram o recado de Davi a Nabal e esperaram pela resposta. Quem é esse tal de Davi? Perguntou Nabal. Quem esse filho de Jessé pensa que é? Hoje em dia, há tantos empregados que fogem dos seus patrões. Deveria eu pegar meu pão, minha água e a carne dos animais que matei para os meus trabalhadores e dar tudo isso a um bando que aparece de repente sem que a gente saiba de onde vem? É, irmãos, essa resposta dura aqui de Nabal não foi oportuna, né? Uma resposta dura nunca é boa, né, irmão? Nunca é boa. O provérbio já nos orienta com relação a essas respostas duras. Mas, então, os mensageiros de Davi voltaram e contaram a ele o que Nabal tinha dito. Ah, peguem suas espadas, foi a resposta de Davi, enquanto ele enfiava sua espada na bainha. 400 deles partiram com Davi e 200 ficaram para guardar seus equipamentos. É, pegou um grande exército, Davi ficou bravo aqui. Nesse meio tempo, um dos homens de Nabal foi procurar Abigail, esposa de Nabal, né? Talvez percebendo que as coisas não iam ficar boas, este empregado, funcionário de Nabal, da família, né? Foi procurar Abigail e disse a ela: Davi enviou homens do deserto para falar com o nosso patrão, mas ele, nosso patrão, insultou os homens de Davi e os expulsou daqui. Porém, os homens de Davi foram muito bons para nós e nunca nos fizeram nenhum mal. E Nabal, ele estava retribuindo o bem com o mal, né? Puxa vida. Prossegue o homem dizendo: para dizer a verdade, dia e noite, eles, os homens de Davi, né, foram como um muro de proteção para nós e para as ovelhas. E nada foi tirado de nós durante todo o tempo em que estiveram ao nosso lado. Seria bom tomar providências o quanto antes, pois vai haver problema para o nosso patrão e sua família. Nosso patrão, Nabal, né, é um homem tão teimoso que ninguém pode conversar com ele. É, o funcionário ali, ele leva a notícia, né, talvez se precavendo de algum mal que fosse acontecer e pedindo socorro, né, para Abigail, pedindo socorro, irmãos. Ele se buscou a mulher do patrão e já aproveitou para fazer uma reclamação do patrão, né? Porque Nabal era muito desajeitado, né? Violento e não sabia conversar. E às vezes a pessoa é até trabalhadora, né? Esforçada, mas não sabe colocar as palavras, né? Não sabe vender bem o seu produto, né? Mas é uma pessoa trabalhadora, sabe? Pessoa esforçada, a gente vê que tem boas intenções, mas, sabe, fala errado, fala com prepotência, às vezes fala com sarcasmo. Olha, irmão, sarcasmo é uma coisa ruim, então você toma cuidado, né, no falar, né? E às vezes a pessoa é ruim de serviço, sabe, traiçoeira, né, mentirosa, mas fala com jeito, com cuidado e tal, acaba enganando os outros. O que que a gente tira disso, né? A gente percebe que o ser humano, ele vai muito pela aparência, né? Então, se é trabalhador, também tem que ter cuidado no jeito de falar, sabe? Para não arrumar inimigo de graça, né? Tá, então eu vou voltar aqui, ó. É 1 Samuel 25, 18 agora. Então Abigail, a esposa de Nabal, tomou depressa 200 pães, comida, duas vasilhas grandes contendo vinho, bebida que entorpece, né? 5 ovelhas preparadas, né? Já limpa, matada ali, uma boa quantidade de trigo torrado, 100 cachos de uva passa, 200 bolos de figo, e colocou tudo isso sobre o jumento. O que ela fez? Já preparou um banquete, né? Já preparou um banquete. Pô, eu tenho que consertar o que Nabal fez de errado lá. E o jeito melhor para começar é pela barriga, pelo estômago. Né, o jeito melhor para começar a conversar é pelo estômago. A comida tem uma função muito importante na vida social, né, irmãos? A comida, comer junto ali, conversando, satisfazendo. A comida é muito importante. Grandes decisões foram tomadas ali enquanto as pessoas se alimentavam. Então, Abigail demonstrou inteligência aqui, ó. Não, vamos oferecer aqui uma comida, uma recepção, né? Vamos consertar o que Nabal fez de errado. E aí ela falou, ó, vocês, os funcionários, né? Hoje a gente chama de colaboradores. Aqui chama os homens de Nabal, em outra situação os empregados. Mas hoje o politicamente correto orienta que nós chamemos de colaboradores. Então ela falou assim, olha, vocês, meus colaboradores, vão na frente. Ela disse, né? E eu sigo logo atrás. Porém, não contou ao marido o que ia fazer. Não falou para Nabal, não. É, conhecia Nabal, né, irmãos? Era esposa, né? Sabia do jeitão da madeira, do jeito de Nabal. Ela falou, olha, eu vou fazer tudo isso, mas não vou falar para Nabal, não, porque do jeito que ele é ignorante, do jeito que ele é orgulhoso, ele vai pôr gosto ruim aqui e vai atrapalhar. Nós todos vamos morrer na mão de Davi e seus homens, pensou ela, né? Não, não vou falar para Nabal, não. E não falou para o marido o que ia fazer, não, né? Quando ela descia a estrada montada no seu animal, viu Davi, que já estava a caminho com os seus homens. Davi devia estar bravo, né? Já estava a caminho com os seus homens. E ela foi se encontrar com ele. Outra estratégia, irmãos. Outra estratégia. Ela não ficou aguardando Davi chegar. Não. Não ficou, não. Ela foi ao encontro de Davi. Lógico, com jeito, com educação. Se mostrando solista, né, irmão? Agora, se ela fica lá sentada na posição de rainha, né, já era outro pé de briga. Já era outro pé. Não. Ela foi ao encontro. Puxa, Davi, que bom que você veio. A gente está feliz em receber você. Enfim. Alguma coisa nesse sentido, né? Mas é a segunda estratégia. A primeira estratégia é tratar do estômago. A segunda, ir ao encontro do seu desafeto. Ir ao encontro. Davi havia dito a si mesmo, tivemos bastante trabalho para ajudar esse homem. Quer dizer, Davi refletiu, né? Olha, tivemos tanto trabalho para ajudar esse homem. Protegemos os rebanhos dele no deserto de tal maneira que nada se perdeu ou foi roubado. No entanto, ele paga com o mal o bem que lhe fizemos. Davi não estava errado, não, né, irmão? A gente olhando assim, Davi não estava errado, não. E ainda por cima nos insulta. Ah, Davi não gostou desse negócio, não. Não gostou. Aí Davi prossegue, que Deus me castigue, se até amanhã, ao amanhecer, ficar vivo, ainda que seja um só dos seus homens. Davi veio para dizimar mesmo, matar todos, não era só Nabal não, não era Nabal e seus homens. A gente pode pensar, puxa vida, mas matar os seus homens, mas quem provocou não foi Nabal? Não é, irmãos, ele está querendo dizer o seguinte, ó, haverá guerra, porque os homens de Nabal, ainda que a contragosto, talvez queiram defender Nabal, e a gente não vai desistir de fazer justiça, a gente vai para cima. Então, né, é uma forma de expressar, olha, até amanhã de manhã não vai sobrar um. Não vai, e se sobrar, que Deus me castigue. Então ele estava determinado. Ele estava determinado, Davi estava determinado. Separou 400 homens, puxa vida. Separou 400 homens, né? Quando Abigail viu Davi, desceu imediatamente do animal e se curvou com o rosto em terra diante dele. Tá vendo a inteligência, irmão? Não esperou, não, já chegou e já foi fazendo a reverência ali, se colocando na posição de humildes. Embaixo, Davi ficou lá em cima, né, montado no cavalo. Ela ficou lá embaixo. Ela desceu. Isso simbolicamente representa uma submissão. Se ela ficasse no cavalo, talvez ali na mesma altura que Davi poderia se sentir ofendido. né? Ou o subconsciente da via, algo assim, poderia, pô, essa mulher tá me peitando, podia pensar, né? Não, ela desceu e ficou numa posição de submissão, curvou a cabeça e pedindo ali, nos dias de hoje, pedindo arrego pelo marido, pela ignorância do marido. 24. Eu aceito toda a culpa neste assunto, meu senhor. Ela disse, olha, eu reconheço toda a culpa, eu aceito. Eu compro o erro do meu esposo, meu marido, eu aceito. Mas, por favor, ouça o que eu tenho a dizer. Por favor. Ela pediu para Davi uma oportunidade. Uma oportunidade. Aí começou a falar. Nabal, meu marido, é um homem estúpido, de mau gênio. Mas, Davi, por favor, não dê atenção ao que ele diz. Ele é um louco. É exatamente o que o seu nome Nabal significa. Mas eu não vi os mensageiros que o senhor mandou. Que ela falou assim, olha, se eu estivesse aqui, seria diferente o tratamento. Uma vez que o senhor Deus o impediu de matar e de vingar-se por suas próprias mãos, imploro por Deus e pela sua própria vida também, que todos os seus inimigos sejam tão amaldiçoados como Nabal. Irmão, mas a esposa fala assim do marido? Mas isso aqui é o quê? O cara colocou ela naquela situação, entendeu? Davi não estava errado. Por quê? O Davi protegeu ali, deu segurança aos seus fazendeiros. Ele foi cobrar ali uma oferta. Né? Talvez ele tivesse até direito a cobrar uma dívida. Não, ele foi cobrar uma oferta para a pessoa se sentir feliz em estar ofertando. Mas Nabal não reconheceu, não. Não reconheceu. Né? Então a mulher, Abigail, inteligentemente, ela falou assim, não, o senhor me perdoa, Davi, mas ele é muito errado. É meu esposo, mas eu reconheço que ele está errado nessa questão. Aí ela prossegue, né, depois de pedir perdão, né? Prossegue no 27. E agora, aqui está um presente que eu trouxe para o senhor e para os seus moços. Primeiro, ela preparou comida para uma refeição, não é isso? Segundo, ela saiu ao encontro. Né? Terceiro, quando ela encontrou, ela se colocou na posição de submissão. Tudo para evitar uma guerra. Quarto, ela ofereceu presente. Ofereceu presente não só a Davi, mas também para os seus moços, os homens de Davi. Prossegue, perdoa-me pela ousadia de vir até aqui. Pisando em ovos, né? Com bastante educação. Certamente o Senhor vai recompensá-lo, Deus, né? Falando para Davi, com uma família de reis, que nunca terá fim. Aqui tem uma promessa, né? Uma promessa bíblica. Pois o Senhor está lutando as batalhas de Deus, e o Senhor nunca fará coisa errada todos os dias de sua vida. Mesmo quando o Senhor for perseguido por aqueles que desejam tirar-lhe a vida, estará seguro no Senhor seu Deus, como se estivesse guardado dentro da sua bolsa. É oração, né? Oração em favor de Davi. Mas a vida dos seus inimigos desaparecerá como pedras atiradas de uma funda. Quando o Senhor tiver feito todas as boas coisas que lhe prometeu, e o Senhor já estiver reinando sobre Israel, primeiro o Senhor é Deus, quando Deus tiver feito todas as boas coisas que lhe prometeu Davi, e o Senhor, Davi, né, já estiver reinando sobre Israel, não vai querer estar com a consciência de um criminoso. Quer dizer, né, tá colocando bichinho na cabeça de Davi. Davi, deixa isso pra lá, rapaz. O cara é louco, Nabal é doido. é uma pedra de tropeço. Satanás está pondo isso para você ficar com uma mancha no seu currículo. Vamos resolver de outro lado, de outro jeito, Davi? Vamos, Davi. Ele prossegue, né? E quando o Senhor tiver feito todas essas grandes coisas para o meu Senhor, por favor, lembre-se de mim. Deixa eu só voltar esse capítulo aqui, que é muito interessante. Ó. Muito interessante mesmo. Olha no 30. Quando Deus, Davi, tiver feito todas as boas coisas que lhe prometeu, você já estiver reinando sobre Israel, você não vai querer estar com a consciência de um criminoso, Davi, que fez justiça com as suas próprias mãos. Era justiça, mas tinha que buscar os caminhos legais, né, irmão? E quando o Senhor Deus tiver feito todas essas grandes coisas para você, Davi, por favor, lembre-se de mim, essa humilde Abigail. Irmão, Deus usou essa mulher, hein? Que sabedoria, Deus usou essa mulher. Evitar uma guerra, evitar que o rei Davi tivesse o seu currículo maculado, manchado, né? Evitar. Satanás queria usar isso, irmão. Satanás queria provocar uma guerra entre Nabal e Davi. Davi havia protegido Nabal. Davi havia cuidado de Nabal. A prosperidade de Nabal tinha participação de Davi. Quando Davi, com humildade, foi pedir a Nabal uma oferta, este rebelou-se. Este respondeu com uma rebeldia. Ele traiu a confiança de Davi. E nesses dias onde a palavra traição se faz tão presente, ele traiu. Mas aí o que acontece? Tudo Nabal estava sendo usado por Satanás, mas o que acontece? Havia uma mulher de Deus, inteligente, Abigail. Havia Abigail. Deus usou Abigail, a inteligência de Abigail. Deu estratégias a Abigail. Deu estratégias a Abigail para que realizasse um concerto. Prosseguindo, 32. Davi então respondeu a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, Abigail, que hoje enviou você ao meu encontro. Você entendeu, irmãos? Davi reconheceu que Abigail foi usada por Deus. Havia ali uma trama dentro daquele reino, dentro daquele espaço. Mas Deus levantou uma mulher de Deus, com inteligência, para ir lá consertar. Esse Davi reconheceu ao final: bendito o Senhor Deus de Israel, Abigail, que hoje enviou você ao meu encontro. Graças a Deus, Abigail, pelo bom juízo que você tem, que você demonstra. Graças a Deus, Abigail. Bendita seja você, Abigail, por me impedir de matar esse homem, Nabal, e de vingar-me por minhas próprias mãos. Que maravilha, irmão, Davi ter chegado a essa consciência. Davi, movido por uma justiça própria, ele não estava errado. Mas ele também estava nervoso, ele estava fora de si, ele estava, sabe, ele ficou muito triste com essa injustiça, ele ficou. Mas Deus colocou Abigail. Veja que Abigail não foi fazer o concerto com o seu marido. Não foi. Oh, Nabal, vai lá, pede desculpa, se acerta, se humilha. Não foi, porque ela já conhecia. Ela não foi, Deus deu ela sabedoria para que criasse estratégias e fosse até Davi, o ofendido. Não o ofensor, o ofendido. Ela buscou o ofendido para que pusesse a mão na consciência, sopesasse. Tá? Aí Davi prossegue, né? Pois juro pelo Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de fazer mal a você, porque Abigail também ia entrar, né? Que se você, Abigail, não tivesse vindo ao meu encontro, nenhum dos homens de Nabal estaria vivo amanhã pela manhã. Amanhã pela manhã. Davi estava certo de resolver esse negócio. Então Davi aceitou os presentes que ela trouxe e mandou que ela voltasse para casa sem medo. Abigail, pode ficar tranquila. Deus tirou isso do meu coração. Pode voltar sem medo, pois ele, Davi, não mataria mais Nabal, o marido dela. Então ela conseguiu diplomaticamente resolver essa situação. Ela conseguiu jogar água nessa fogueira. Ela foi usada por Deus. Ela viu que alguma coisa ruim ia acontecer, muito ruim. E Deus a usou, né, para jogar água nessa fogueira. Quando Abigail chegou em casa, viu que Nabal tinha dado uma grande festa. Talvez estivessem comemorando não sei o que, né, irmão? Ah, humilhei Davi e tal. Como ele estava bêbado, Abigail resolveu não contar nada para ele sobre o encontro que teve com Davi, mas esperou até o dia seguinte. Pela manhã, Nabal já não estava mais bêbado, e quando a esposa lhe contou o que havia acontecido, Nabal sentiu um golpe e ficou paralisado, como se o coração dentro dele se transformasse numa pedra. Passados uns 10 dias, ele morreu, porque o Senhor o matou. Quando Davi ouviu dizer que Nabal estava morto, exclamou: louvado seja o Senhor. Deus deu a Nabal o que ele merecia e me livrou de fazer justiça com minhas próprias mãos. Nabal recebeu o castigo pelo seu pecado. Então, Davi não perdeu tempo. Mandou logo mensageiros a Abigail para pedir a ela que se casasse com ele. E Davi também não era bobo, né, irmãos? Bonita e inteligente. Naquele tempo podia, né, irmãos? Hoje é. Quando os mensageiros chegaram ao Carmelo e contaram a Abigail por que tinham vindo, imediatamente ela aceitou o pedido. Abigail também não era boba, né? Também não era. Na verdade, tudo é ajeitado por Deus, né, irmão? 42. Aprontou-se com toda pressa. Levou consigo 5 das moças que a ajudavam. 5. Se ela tinha 5 camareiras, imagina o quanto ela era inteligente. Era rica, né? Levou consigo 5 das moças que a ajudavam. E cavalgando o jumento, seguiu os homens que a levaram a Davi. E assim ela se tornou esposa de Davi. Davi também se casou com Ainoã de Jezreel. Quer dizer, está dizendo que Davi teve outras mulheres. Naquele tempo era permitido por Deus. Não que alegrasse o coração de Deus, mas era permitido. Né? 43. Davi se casou também com Ainoã de Jezreel. 44. Nesse meio tempo, Saul obrigou sua filha, Mical, só que a gente já vê quatro filhos, quatro mulheres, né? Mical, mulher de Davi, a casar-se com um homem de Galim, por nome Palti, filho de Laís. Uma outra oportunidade eu explico essa situação com mais detalhe. Mas o importante aqui, irmão, nós estamos falando de Abigail. E então nós vemos que há homens que não merecem a esposa que tem. É. Abigail era provavelmente a mulher que Nabal poderia ter e teve muito mais do que merecia quando se casou com ela. Ela era bonita e mais bem preparada do que ele, Nabal, para administrar a riqueza. Entretanto, irmãos, Nabal não deu à sua esposa Abigail o devido valor. Temos que reconhecer a esposa, né, meu? Apesar dos erros de Nabal, aqueles que viviam em sua casa fizeram todo o possível para que ele não se envolvesse com problemas. Essa lealdade deve ter sido certamente inspirada por Abigail. Tanto que eles foram buscar socorro em Abigail. Embora a sua cultura e a de seu marido Nabal lhe desse pouco valor, esta sábia mulher fez o máximo de sua habilidade e oportunidades. Davi ficou muito impressionado com a competência de Abigail e, após a morte de Nabal, casou-se com ela. Abigail mostrou-se uma importante conselheira a esses dois homens, Nabal e Davi, trabalhando arduamente para evitar que agissem de forma impulsiva e imprudente. Pela sua ação rápida e hábil negociação, impediu que Davi se vingasse de Nabal. Ela enxergou o panorama geral e deixou um grande espaço para que Deus se envolvesse na situação. É, irmãos, nós como Abigail temos que ter uma visão geral da crise que estamos enfrentando. Não podemos ter uma visão pequena, míope, não. Nós temos que olhar todos os reflexos. Nós temos que usar a nossa habilidade para promover a paz e não a guerra. Nós temos que ser leal. Nós temos que ser fiel. Isso não implica em ser cego aos crimes, fechar os olhos aos crimes, aos erros, não é isso. Mas a lealdade, ela é muito importante. Muito importante. Não é isso? Então nós temos que aprender isso com Abigail. Né? Nabal, ele teve uma mulher e não soube, e ele não soube reconhecer o valor dessa mulher. Isso é importante, então, amado, que nós aprendamos isso com essa personagem maravilhosa. Não aparece muito na Bíblia, não aparece muito, né? Um personagem do Antigo Testamento, mas que nos deixa uma lição muito importante. Da necessidade de buscarmos usar todos os recursos que Deus nos deu, da inteligência, né? Buscar o momento correto, fazer o que é certo, e sempre visando a busca da pacificação, a busca da paz. Deus abençoou grandemente, Deus abençoou Davi, e Deus fez justiça com Nabal. Abigail, uma mulher que foi muito feliz em trazer paz num tempo de guerra entre Nabal e Davi. Quero participar. Tudo. Que maravilha a palavra de Deus. Deus nos deixa uns personagens para que nós possamos cada dia mais aprender, crescer em fé, em santificação na presença do Senhor. Irmãos, se não conhece, estude mais Abigail, procure conhecer Abigail, esta mulher de Deus. Que Deus possa abençoar o restante da sua noite, noite de paz, de alegria na presença do Senhor. Pão e luz e